Às 10h49, vamos ouvir de Philip Glass, da trilha que ele fez para o documentário Nakoikatsi, Tissue número 7, com ele mesmo, Philip Glass, ao piano, Wendy Suther ao violoncelo e David Cossin na percussão. De Philip Glass, ouvimos Tissue número 7 da trilha do documentário Nakoikatsi. Philip Glass, piano, Wendy Suther, violoncelo e David Cossin, percussão. E assim chegamos ao final do Manhã Cultura de hoje e fica aqui então o convite para que você acompanhe a edição de amanhã às 9 horas. Lembrando que você entra em contato conosco pelo manhacultura@culturafm.com.br. Manhã Cultura teve produção de Bela Pulfer, estágio em produção de Raquel Sá, trabalhos técnicos de Sibelius de Toledo, Walter Lima e Heitor Cosi. Você ouviu Manhã Cultura. Realização Cultura FM de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Cultura informa. Em São Paulo, 10h55. O presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, deve inscrever hoje sua candidatura à presidência do país. Maduro é o candidato do Partido Socialista Único da Venezuela e foi designado sucessor do presidente Hugo Chávez depois de sua morte na última terça-feira. As eleições para a presidência da Venezuela estão marcadas para o dia 14 de abril. Um ciclista foi atropelado e teve o braço amputado na madrugada deste domingo na Avenida Paulista, quando seguia em direção ao trabalho. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã, quando a ciclofaixa de lazer, que funciona aos domingos, ainda estava desativada. O motorista não prestou socorro à vítima e chegou a andar cerca de 7 quilômetros com o braço da vítima dentro do carro. Horas depois do acidente, ele se apresentou à polícia com seu advogado e afirmou ter jogado o membro em um córrego da Avenida Ricardo Jafé, na Zona Sul. O motorista teve a fiança negada e permanecerá preso no 2º Distrito Policial, na região central da cidade. O ciclista está internado no Hospital das Clínicas, em estado, ou melhor, com estado de saúde estável. A Avenida República do Líbano, na zona sul de São Paulo, está totalmente interditada no sentido centro, entre as ruas do Gama e a Jauaperi. O motivo foi o rompimento de uma galeria pluvial subterrânea ocorrido durante a chuva de sábado, que provocou o surgimento de buracos na pista. Os motoristas que utilizam a via no sentido centro devem pegar um desvio pela Rua dos Arapanés e pela Avenida Agami. A cidade de São Paulo apresenta, neste momento, 76 quilômetros de lentidão, segundo a CET. A marginal Tietê tem mais de 5 quilômetros de congestionamento no sentido da rodovia Castelo Branco, da ponte do Piqueri até a Castelo. Problemas na Avenida dos Bandeirantes, no sentido da marginal Pinheiros, que tem 4 quilômetros de trânsito lento, do viaduto Jabaquara até o viaduto Santo Amaro. O corredor Norte-Sul tem mais de 3 quilômetros de lentidão, no sentido aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até o viaduto Santa Ifigênia. O tempo hoje em São Paulo é de sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 20 e 31 graus. Neste momento, aqui na Água Branca, estamos com 25 graus. Outras informações aqui na Cultura FM você acompanha dentro de uma hora. Cultura informou.